meu senhor, dono da casa, dá licença, eu vou entrar pra falar daquele amor que tanto me faz chorar. Houve um tempo em que me amava, era só felicidade. Nesta casa onde hoje mora, já foi a nossa morada. Hoje vivo de lembrança, alegria não tem mais. Acho que ela me esqueceu e a saudade tá demais. Chorar, não tenho paz, não tenho sossego. Se ela por aqui passar, pede a ela pra voltar e o meu peito acalmar. Da casa, dá licença, eu vou entrar pra falar daquele amor que tanto me faz chorar. Houve um tempo em que me amava, era só felicidade. Nesta casa onde hoje mora, já foi a nossa morada. Hoje vivo. Acho que ela me esqueceu e a saudade tá demais. Minha vida é só chorar. Não tenho paz, não tenho sossego. Se ela por aqui passar, pede a ela pra voltar e o meu peito acalmar. Passar.